Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Fala, fala comigo! Começa aqui mais uma edição do programa Fala Comigo. Caco Guirado é esse que vos fala e queria lembrar para vocês que Fala Comigo é um programa aberto, um programa livre, um programa para um encontro, para uma troca de informação, um programa da tecnologia do encontro, né? Estou eu aqui, me dispondo nesse período para a gente conversar sobre os mais diferentes tipos de assunto. E me disponibilizando para a gente fazer isso e abrir para uma grande rede, para que muitas pessoas consigam colocar suas opiniões e pensamentos, para a gente construir um espaço de comunicação mais generoso, e isso de forma geral, né? Uma coisa para todos. E então é um programa livre, como eu disse, e os assuntos são os mais diversos. A gente está aqui para filosofar, a gente está aqui para socializar, né? Falar de sociologia, falar de política, falar de religião, falar de público, né? Da gestão pública, que também é política, mas falar especificamente de cada ponto, né? Chamar atenção para as linguagens que nos são mais significativas, como hospital, saúde, né? Comida, né? Alimentação, moradia, o serviço público, né? Transporte e tudo mais que a gente puder imaginar, que são questões que participam do nosso dia a dia, e a gente tem então esse canal para a gente pensar sobre isso, trocar ideias, trocar informações e compartilhar com mais pessoas, e isso também de uma maneira acessível. E nos últimos instantes aqui eu estava pesquisando sobre comunicação não violenta, né? Que parece bem estranho, né, a gente pensar, né, qual comunicação é violenta, né? E se a gente olhar bem, né, colocar um olhar mais atento para a comunicação pode ser bem violenta, pode ser racista, pode ser preconceituosa, pode ser impositiva, né? E digo isso aqui pensando, né, para a gente pensar nessas coisas, porque com certeza devo praticar, e já devo ter praticado em minhas inserções aqui, algum tipo de comunicação violenta. E pelo fato de não me atentar a isso, né, de uma maneira geral, não nos atentarmos a esse tipo de situação. E pela responsabilidade que a gente tem em estar num veículo de comunicação, né, o que estamos construindo, a Rádio TV Mundo Novo, a responsabilidade que a gente tem é sempre buscar o lugar mais equilibrado, no sentido de não nos colocarmos como os donos da verdade, a nossa opinião é a que vale, a gente está já fincado em pensamentos que a gente não vai se demover. E, na verdade, o que a gente busca, até como conceito de vida, é essa constante ação de nos questionarmos, né, sobre o que fazemos, como fazemos e sobre a vida de um modo geral. Então, essa comunicação não violenta passa pelo preconceito, pelo julgamento, né? A gente julgar antes, não ouvir, não escutar, na verdade, né, o outro, o pensamento do outro. Então, na verdade, a gente pode ser violento até com um olhar, né? E a fala e a escrita, né? E a imagem também são bem fortes e podem passar desapercebido para a gente. Muito, muito dessa colocação violenta, né? Mas se a gente olhar assim rapidamente, como observadores também e críticos, né, de uma comunicação em massa que existe, né, o que a gente chama de mídia hoje no Brasil, ela é uma comunicação violenta e abusiva, né? Então a gente vê a predominância, por exemplo, de um canal de televisão, né, que domina os horários como o maior ibope. É claro que as outras existem e também têm público e sobrevivem, né, dessa comunicação que fazem. Então a gente tem canais que predominantemente abusam desse poder com o dinheiro, né, e estão colocando para a gente não só uma comunicação violenta como abusiva, né? Então, se a gente traçar um perfil da imprensa, da mídia, de uma maneira geral, nos últimos anos, né, vamos sei lá, colocar aí 50 anos, nos últimos 50 anos, um pouquinho mais, para a gente sair de um período que a gente era governado só por militares, né, e passa a ser governado por civis, que é o regime democrático que a gente pensa que está nele, né, nesse regime de igual, e que todos temos os mesmos direitos e opiniões e acessos e tudo mais, o que também é uma inverdade. Então, para não perder o pensamento, né, desse abuso da mídia, ontem deveria existir um debate na televisão. E qual que é o caráter desse debate, né? É para que um município, né, uma cidade como São Paulo ou qualquer cidade, né, pequena do país, consiga olhar para duas figuras que estão se dispondo, né, a legislação pública, né, de se tornar prefeitos da cidade. Então o debate faz com que a gente ouça as propostas dessas pessoas e consiga ter uma visão crítica disso, né? Se a gente puxar pela memória, na última eleição para presidente, um canal de televisão, o mais poderoso, se deu o direito, com toda a sessão que tem as pessoas, né, a maior parte da população do país assiste esse canal, então tirou o direito de um debate, de um lugar de exposição de ideias, né? Então a maior parte de nós não sabia qual que era o projeto de cada um dos candidatos. E essa era a oportunidade para a gente conhecer mais e perceber quais são os programas e para onde o pensamento desse político quer levar, né? Porque sempre cada um tem uma ideia certa do que é bom para nós, entre todos os políticos. E, na verdade, estão lá trabalhando para eles. Voltando, então, na mídia, né? Então, quando a televisão, né, a rádio, se retira da responsabilidade de apresentar as plataformas de dois candidatos com isenção, porque quando ela age de não fazer, ela está facilitando, ela está colaborando para que não tenha, porque se fosse do interesse dela, teria, né, o debate no dia e hora marcados. Mas como não é de um interesse dela, porque o candidato que é o candidato que interessa, né, a grande mídia, né, então eu falo de todas as mídias, televisões, jornais, rádios, revistas, que são os canais que manipulam toda a informação. Então essa relação, né, de comunicação, ela já nasce violenta por si só. E a gente é criados, né? Somos criados e informados, na verdade, dentro desse formato abusivo, né? E somos levados a pensar que isso é a verdade, que isso é a realidade. Então até o fato de uma comunicação que não apresenta numa notícia, seja ela qual for, os dois lados, né? as duas impressões, ela só faz a tendência para que uma delas ganhe força ou que ela seja destruída, né, pelo fato de você ficar veiculando aquilo de maneira a induzir as pessoas a essa confusão na informação. Então, pensando aí nessas loucuras, né, de que como que a gente deve se comportar, como que eu, como comunicador, sem ser jornalista, sem ter formação para isso, né, e sem ter uma formação também de um comunicador aqui que possa estar falando de determinados assuntos, como eu posso me pretender, né, a essa função? Na verdade, me sinto com todo o direito de fazê-lo, né? Tem um espaço aberto e está aberto para quem estiver me ouvindo falar aqui, criar um programa, criar um espaço de encontro, de debate, de relação com o nosso bairro e fazê-lo com total liberdade. Então me sinto no direito de também fazê-lo, jogar aqui de forma o mais responsável possível os meus pensamentos em relação à vida, a como vivemos, a como somos conduzidos, né, como gados, a um tipo de cultura e de pensamento, a nos classificarmos, né, a tirarmos de nós a igualdade e nos classificarmos entre nós que somos brancos, pretos, somos gays, somos travestis, somos LGBT e tudo mais que existe de denominações e de diferenciações, né, de classificações para nos classificarmos e colocar um distanciamento entre a gente. Então, acho que um pouco da filosofia que eu posso jogar hoje aqui nesse papo, no Fala Comigo, é uma filosofia de amor, sabe? De empatia, de respeito, de solidariedade, de seja lá a forma que a gente encontrar dessa relação, de olhar para o outro com um entendimento de que somos todos iguais. E no básico, o que é básico e para todos, que é comer, beber, dormir e se agasalhar e viver e ter uma vida digna, né? Produzir e tudo, isso retira um pouco a gente desse lugar constante dessa confusão do que somos, né? Somos meninos e meninas, né? Somos homens, mulheres, gays, sapas, travecos, sabe, tudo, são todas denominações e classificações, que do jeito que eu falei aqui agora, o que vem na mente, pode ser coisas negativas, né? E a gente poderia olhar para tudo isso que eu falei só como coisas positivas, olhar só para que existem pessoas que se manifestam de diferentes formas, que se expressam de diferentes formas, através do seu corpo, através da sua mente, através dos seus pensamentos, através dessa explosão que é você transformar um pensamento em uma pintura, um desenho, transformar o seu pensamento numa música, né? Transformar o seu pensamento numa poesia, num livro, num filme. Então, acho que a gente tem que começar a olhar para a gente de outra forma, né? Há diferenças? Há diferenças. Somos todos diferentes, somos únicos. Mas somos todos, juntamente, organismos iguais, seres humanos. E se só isso não bastar para a gente poder se olhar e se respeitar e pensar em quantas pessoas ainda estão morrendo de Covid, mas quantas pessoas estão morrendo porque são negras, porque moram na periferia, sabe? E porque já estão dentro de um pensamento que nós trouxemos ao longo de muitos e muitos anos de escravização. Do estereótipo do que somos, né? Então, que vida é essa que a gente quer, né? Com policiais negros matando um ser humano como ele, negro, por ser negro, né? Então, essa escalada, a gente pode pensar também nessa coisa racial, se um negro americano, ele é melhor do que nós. O chamado branco, né? Latino. Então, ele se sente melhor do que nós. Então, aonde está essa diferença, né? Por que o americano é o melhor? Por que o inglês, né, é o melhor? Por que os europeus, de uma maneira geral, se colocam como os melhores e que o mundo todo tem que seguir isso? Então, são esses questionamentos que eu quero trazer para esse programa, que chama Fala Comigo. E se você quer falar comigo, você tem que ligar para o 998-247-909. Eu vou repetir, é o 998-247-909. Mande um recado, dê sua opinião, dê sua sugestão do que mais a gente pode falar. E eu vou mandar na lata aqui sem nenhum filtro, porque esse é um programa livre. Quero sempre antecipadamente me desculpar com vocês por qualquer palavrão impróprio que eu diga, por falar de maneira natural. Quero me desculpar por qualquer bobagem, né, qualquer pensamento equivocado sobre qualquer assunto, e estou aqui aberto para que a gente fale exatamente sobre isso, para que vocês me deem uma devolutiva e a gente tenha um retorno, o que falta para a gente começar a entender como fazer um programa, com o intuito de conectar com um bairro, comunicar, a gente fazer essa comunicação com uma comunidade, com um lugar onde vivemos e isso se tornar uma voz do bairro, e isso se tornar um ponto de também de manifestação do bairro em relação a tudo que pensamos e termos esse espaço como a nossa voz dentro do bairro. E, como vocês sabem, tem um sistema de alto-falante também, a gente pode usá-lo. No sentido comunitário, né? Apesar de refletir sobre isso, e também vou dar uma filosofada aqui, o que a gente está fazendo agora, nesse momento, é uma rádio cultural, né? E o que a gente pretende com a rádio é que ela se transforme numa rádio comunitária. E isso se deve, como já disse em outros programas, a atual condição de pandemia, né, e de isolamento que a gente vive, pelo menos a gente aqui no Condor Cultural, a gente ainda permanece com todos os cuidados, tomando todos os cuidados, as pessoas que porventura precisem passar por aqui ou estar aqui seguem todo um protocolo de higiene, de vir diretamente de casa sem ter passado por nenhum outro lugar, assim a gente espera. E quando chega aqui também passa os produtos, álcool, cândida na sola dos sapatos. Então, todo um cuidado. Vocês viram agora que o candidato Boulos, né, à prefeitura, foi dado como soro positivo e ele está lá inteiro, não apresenta sintoma nenhum, né, porque ele não está nem com febre nem nada, e está fazendo hoje lives lá o dia todo no canal dele. E não apresenta nenhuma, né, reação. O que que isso quer dizer, né? Veja só, assim, o olhar para a responsabilidade. Já se mantém em quarentena, isolado na sua casa e não vai sair. Ele poderia simplesmente ter feito como o presidente e ocultado o resultado. E continuado a campanha como se nada tivesse acontecendo, porque ele não apresenta o sintoma. Só que é a responsabilidade dele, né? vai estar transmitindo para outras pessoas. Vai estar fazendo com que outras pessoas se contaminem e que possam, que essas pessoas podem não ter a mesma sorte que o Boulos de não ser prejudicado fisicamente pela contaminação. Então essa responsabilidade não tem que estar só nos políticos, né? E alguém que é público serve como exemplo, é muito bom de se ver isso. Mas isso devia fazer parte de nós todos. Então, fazer teste, saber se está com Covid, se ficou um pouco diferente, vai, faz o teste, entende, se isola, para de transmitir e de disseminar o vírus. Né? É isso que a gente precisa fazer. Encontrar esses caminhos, e a gente já sabe que a higiene, essa preservação, né, o distanciamento, a não aglomeração, são todas atitudes que a gente pode ter para evitar que isso se alastre cada vez mais. Então agora a gente tá vendo aparecer uma segunda onda, né? Então esses altos e baixos são esses descuidos, são as aberturas que já fizeram, né, para as pessoas poderem voltar ao trabalho e tudo mais. Então a gente precisa, nós também, né? Porque é muito fácil a gente ficar sentadinho aqui e aguardando que alguém faça alguma coisa, né? Que o político faça, que o secretário de saúde faça e tal. É muito frustrante a gente estar nessa condição. E assim, um dos poucos momentos que a gente de fato pode interferir nisso é amanhã, né? E não tenho nenhum pudor em falar de que amanhã a gente precisa mudar, né? Que o que já veio aqui até agora, né? E esse conceito de como fazer política, né? Do partido que está no poder hoje, que não cabe mais. Estamos em pleno século XXI, sabe? A gente está passando um movimento da nossa vida em que tivemos uma regressão, né, cultural. Estamos sendo pautados por religiosos, sabe? Por estelionatários da religião. E essas pessoas estão no poder, essas pessoas estão lá na política. Então, assim, voltando ao nosso ato, né? Amanhã a gente tem a oportunidade de ir lá e modificar. É uma das poucas oportunidades que a gente tem de modificar o status, né? Assim como se o Boulos for eleito e estiver ruim, a gente não precisa esperar 4 anos para fazer alguma coisa. O que a gente tem é que encontrar meios de se mobilizar. Então, um pensamento, um sonho, um desejo meu, futuro, um breve futuro, é que a gente consiga conectar aqui no bairro. Conversar sobre essas coisas, conversar sobre política e sobre sociologia, né? E sobre questões que nos atravessam diariamente, e a gente buscar soluções para isso. Uma vez que nos tornarmos muitos, né, a gente tem poder. Só que a gente precisa estar dentro de uma coesão, de um pensamento que contemple os desejos comuns a todos nós aqui do bairro. Então, se a gente pensar que o bairro da Vila Anglo, mais Santa Cecília, sei lá, pensar nesses lugares que a gente está aqui, nesse entorno, a gente está falando de 30, 40 mil pessoas. A gente elege um vereador, né? A gente interfere diretamente na eleição de um prefeito. Então, se a gente se comunica, se a gente chega a um lugar de diálogo, de conversa, de buscar alternativas mais justas, mais equilibradas para todos, né? Porque não é só para mim, não é só pro meu primo, para a vizinha, para não sei quem. É para todos, tem que ser igual para todos, né? Se tem luz boa para um, tem que ter luz boa para outro. Se tem água boa para um, tem que ter água boa para outro. E assim com o esgoto, e assim com o lixo na rua, e tudo mais que também já falei muitas vezes, e fico sempre aqui à disposição de quem quiser ligar para falar qualquer tipo de assunto. Agora, para dar aquela descansada, molhar a palavra, Eu vou pedir para o Max soltar uma música, que foi uma música muito, muito badalada. Eu não lembro nem o ano. Manda aí, Max, só para eu ver se tem uma referência. É de 99. Então, isso do século passado, assim, uma música popular do século passado. A gente vai ouvir e logo depois que eu tomar minha aguinha e molhar a palavra, eu vou falar um pouco da letra para a gente entender um pouco e pensar o que é estereótipo. Manda lá, Max. Isso daí, As Meninas, de 99, então do século passado, Chibom Bombom, essa é a música. Então a gente, sei lá, eu vou falar por mim, porque, mas é uma impressão que eu tenho que isso vale para muita gente. A gente ouvia essa música, mas na curtição e na bobagem, né, do ritmo, da dança e tudo mais. Mas se você prestar atenção na letra, o que ninguém acho que faz, né, com músicas tão populares assim, você vai ver que é toda uma crítica, né? Uma cadeia hereditária, né, que o de cima sobe e o de baixo desce. O rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. E aonde que a gente chega com uma música, né, como essa? Primeiro, dessa falta de atenção, né, para a letra, uma letra bem simples, né, mas se a gente pensar contundente, né, mas eu só quero educar meus filhos, tornar um cidadão com muita dignidade e quero viver bem, quero me alimentar. Cara, então, assim, é o que todo mundo pensa, sabe? Quer viver com dignidade, né? E a situação que a gente vive é precária. E é precária desde 99, antes de 99, né? E é hoje em finais de 2020. Estamos na segunda, terça-feira, já entrando no mês final, né? Em dezembro, para acabar o ano. E continuamos em situação precária, né? Esses estereótipos, né? O que eu acho que eu queria falar quando falo dessa música, porque tem essa coisa de... Parece uma brincadeira, né? É uma brincadeira, é uma dança, é um ritmo, e que daí é pop e pega, e todo mundo lembra, e lembra da estrofe e das frases principais. Mas aí o que está lá para dentro da letrinha lá, que é algo que é bem... que é bem realista, né? Apesar da simplicidade, isso passa desapercebido, fica mais pela bagunça, né? Então acho que o estereótipo que eu estava falando vai muito nessa linha. E daí eu vou pegar aqui para checar bem ao certo. E daí o que é estereótipo, né? É um conceito ou imagem pré-concebida, né? Um estereótipo. Você imagina alguma coisa ou pensa alguma coisa sobre algo e já tem ele como certo. Padronizada, né? Ou esse jeito, ou generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Então a gente não, que nem acabei de fazer agora, a gente não lê toda a frase e já tem um pensamento sobre ela, né? Então é o conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Estereótipo é usado principalmente para definir e limitar pessoas quanto à aparência, cor da pele, tipo de vestimentas, uso de acessórios, etc. Naturalidade, região ou país de origem e comportamento, religião, cultura, crença, nível de educação, etc. Então, o que a palavra mesmo significa que são tipos, né? Um tipo é uma impressão sólida, né? A origem da palavra que a gente tem como estereótipo hoje. E dele foi primeiro usado por um francês, o Firmin Didot, em 1794, e depois ele é usado pelo jornalista em 22, o Walter Lippmann, e pela primeira vez, em 22, num livro que ele tem que chama Opinião Pública, para descrever a simplificação que fazemos do mundo e das pessoas a fim de facilitar nossa compreensão destas. Então, estereótipo, acho que é um pouco isso que eu queria trazer, né? Então, o que a gente faz para criar um conceito, né, uma ideia de alguma coisa, mas que a gente não tem profundidade sobre isso. E acho que assim, um pouco, o Fala Comigo é um pouco estereótipo do que seria ou do que deveria ser um programa de variedades ou de comunicação. E, então, pensando nesse estereótipo, o que, que a gente tem? A gente tem estereótipo para tudo. A gente coloca isso no nosso dia a dia, fazendo com que as coisas não tenham esse entendimento do que é realmente, né? Então, ele só está estereotipado. E assim acontecem as coisas. Queria estar mais para cima, queria estar mais animado com vocês para amanhã a gente fazer um dia de votação bem feliz, cheio de amor, cheio de esperança, de transformações. Acho que as eleições de São Paulo são tão significativas que elas podem refletir no Brasil inteiro, né? Acho que essa vontade, essa gana, né, de fazer que a candidatura à oposição, o governo, propõe, é muito saudável, é uma nova experiência. Então a gente não está falando aqui de PT, de um radicalismo, apesar de toda a somatória dos partidos, né, serem de esquerda na formação da rede que está buscando o pleito aí com o Boulos e Erundina. Mas é isso aí, que a gente tem então um bom dia de votação amanhã, que a gente vote consciente. É claro, se você tem preferência pelo Bruno Covas e acredita que ele pode fazer alguma coisa, mas dê uma refletida também, sabe, sobre o Bruno Covas. O Bruno Covas é um filho público, né? Ele é financiado, ele foi financiado. Então, mesmo sem saber, antes dele nascer, ele já era financiado pelo público, né? O avô dele foi político, né? Não sei se vocês lembram, tem uma cena histórica do avô dele saindo na porrada com professores, né? Então, assim, é a hereditariedade, né? A cadeia hereditária também está aí, né? O neto do Mário Covas, o pai também deve estar, era candidato a vereador, uma coisa assim. Então, assim, esse lugar, né, da manutenção da vida, né, desse abuso sobre o público, isso está no DNA, né, do Bruno Covas. Então, ele é um prefeito genuinamente de formação pública. Ele foi criado, amamentado, cresceu, deve ter estudado fora do país e tudo mais, com dinheiro público, com o nosso dinheiro. E parece que não gosta também de abrir mão disso e cada vez mais quer dar isso para os outros. Depois, aí na época da campanha, vem com umas cestas básicas. Meu, é um absurdo. Mas se você quer continuar pensando que ele pode fazer alguma coisa ou simplesmente quer votar contra o Boulos, né, ou contra a chamada esquerda, fique à vontade também para fazer o que você quiser, somos livres, o voto é um direito único, além de ser secreto. Mas seria muito bom se a gente pensasse por todas essas óticas. Né? Tem um videozinho, não sei se a gente consegue ouvir aqui, Max, de um jovem que rodou essa semana aqui, que é o Só um minuto aqui para eu pesquisar, gente, para não falar bobagem. Rádio TV Mundo Novo. Você soltou isso? Tamo aí, Max. Estamos aí. Solte isso. Rádio TV Mundo Novo, somos nós. O menino chama Chavoso da USP. Acho que vocês devem ter visto alguma coisa, vamos ver se a gente acha aqui. Eu vou tocar o textinho para eles, para vocês, que ele coloca como 35 motivos para não votar no Covas. É um jovem, depois se vocês quiserem, vai estar nas redes sociais do Condor, na página do Condor, em algum lugar vocês vão encontrar isso daí. É um vídeo de 10 minutinhos, eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência, se estiverem lavando louça, limpando o sofá, descansando do almoço, produzindo alguma coisa no computador e tá ouvindo a rádio aí. Queria que você só respirasse um pouquinho e ouvisse o que o Chavoso da USP tem para dizer. E a gente já volta. Salve família, meu nome é Thiago Torres, pra quem não me conhece eu sou da periferia de São Paulo e hoje eu vim trazer 35 motivos pra você não votar no Bruno Dória, quer dizer, no Bruno Covas, do PSDB, no segundo turno da eleição pra prefeitura de São Paulo. Aproveitando que a gente infelizmente tá passando por uma pandemia, vamos começar falando de saúde. Em primeiro lugar, a gente pode falar sobre como, na gestão do Covas, São Paulo tá sendo a cidade do Brasil com maior número de mortes por coronavírus. Isso não é por acaso, isso é resultado das políticas do PSDB, tanto no nível municipal quanto no nível estadual. O Covas, por exemplo, ele vem desmontando a Coordenadoria de Vigilância de Saúde, um órgão importantíssimo no planejamento de ações para combater a disseminação de doenças, na fiscalização de estabelecimentos de saúde, dentre outras coisas. Aliás, mano, enquanto o Dória prometeu zerar a fila da saúde com o programa Corujão da Saúde em 2017, o seu vice e sucessor, o Covas, ele não cumpriu essa promessa. Em comparação com 2016, a fila aumentou 70%, de 753 mil pessoas na espera para 1 milhão e 300. Ainda falando da pandemia, só que agora na área da economia e do trabalho, a gestão do Covas, além de negligenciar a vida das pessoas, negligencia os seus trabalhos e os seus comércios. Só nos 4 primeiros meses da pandemia, 20 mil lojas foram à falência em São Paulo, sendo que sim, a prefeitura tem poder para socorrer essas pessoas, tanto os trabalhadores quanto os comerciantes. Porém, o que o Covas fez, na verdade, foi cortar salários de servidores municipais e permitir a demissão de milhares de trabalhadores, como 4.200 merendeiras de escolas municipais. E ainda falando sobre escolas, o Covas sugeriu que as aulas voltassem em outubro, sendo que as mortes por Covid continuam crescendo. Qualquer tentativa de voltar às aulas nesse momento só vai beneficiar os donos das escolas particulares que estão perdendo lucro com a pandemia. economia, mas a população pobre das escolas públicas sem estrutura adequada vai ter a sua vida ainda mais em risco, incluindo os alunos, suas famílias, os funcionários da escola, os professores. Ainda na área da educação, a gestão Covas Dória deixou de investir 3 bilhões e 500 milhões de reais em 3 anos, o que fez aumentar as filas nas creches, precarizou as escolas, fez faltar merenda e diminuiu a qualidade do ensino. Inclusive, um levantamento recente feito com dados da própria prefeitura mostrou que a gestão Covas Dória foi a que menos investiu na cidade, pelo menos nos últimos 15 anos, ou seja, desde 2005. Falando um pouco agora de programas sociais, com Dória e Covas, o programa Leve Leite, que distribuía leite para milhares de crianças pobres em São Paulo, diminuiu em 71% a quantidade de crianças atendidas, passando de 904 mil para 255 mil crianças. E deixando ainda mais claro que eles não se preocupam com a alimentação da população pobre, logo no primeiro ano do mandato, Covas e Dória proporam a distribuição de um tipo de ração para as crianças pobres nas escolas, a farinata feita com restos de alimentos próximos da data de vencimento. A mesma gestão mandou demolir um prédio na região da Cracolândia com pessoas dentro, incluindo mulheres grávidas e crianças. Ainda sobre a Cracolândia, logo no começo da gestão Dória Covas, lá em 2017, eles prometeram o fim da Cracolândia. Porém, naquele mesmo ano, a quantidade de pessoas morando ali aumentou em 160%. E hoje, 4 anos depois, esse número também não para de crescer. Isso porque nenhuma política séria foi aplicada em todo esse tempo. E agora o Covas faz um monte de promessas, né? Na realidade, o que ele vem fazendo é destruir as políticas públicas de assistência social, que atuam justamente junto desses grupos mais vulneráveis da sociedade. Para além dos moradores de rua, a Secretaria de Assistência Social, ela é responsável, por exemplo, pelo CRAS, onde a gente recebe um comprovante de baixa renda para conseguir o passe livre estudantil, por exemplo. E essa secretaria também é responsável pela distribuição, pela organização do Bolsa Família. E aproveitando que eu falei do passe livre, Bruno Covas foi responsável por impedir que alunos pobres de cursinhos populares recebessem o passe livre, mesmo depois da Câmara de Vereadores ter aprovado esse projeto. O alto custo da passagem, mano, é um dos principais motivos que fazem esses alunos pobres não frequentar esses cursinhos que são tão importantes para ajudar alunos de escola pública a entrar nas universidades. O Covas também foi responsável por mudar as regras do bilhete único, diminuindo a quantidade de integrações do Vale Transporte, o que prejudicou os trabalhadores que moram nas regiões mais periféricas, mais distantes do centro, que precisa fazer várias baldeações. Na verdade, a mobilidade urbana nunca foi uma preocupação do Covas. 80% do dinheiro que era para ser destinado para essa área está sendo usado só para tapar buraco, não para construir corredor de ônibus, ciclovia, por exemplo, tá ligado? Mas o descaso do atual prefeito com a infraestrutura de São Paulo se dá em outras áreas também, como na questão das enchentes. No ano passado, o Covas gastou menos da metade do dinheiro que estava disponível para investir na prevenção das enchentes. E quando uma delas veio com força em março daquele ano, trazendo alagamentos, destruição e mortes, o Covas foi para a Europa passear. Agora, nas vésperas da eleição, ele resolve se preocupar com a infraestrutura da cidade, né? E resolveu fazer algumas reformas em algumas calçadas. Mas, como qualquer obra eleitoreira feita na pressa, né? Essas calçadas já estão se enchendo de rachadura de novo. Outra reforma inacreditável feita pelo Covas foi a do Anhangabaú, onde ele gastou quase 100 milhões de reais para transformar um dos principais pontos turísticos da cidade nisso aí. Depois dessa reforma que custou 100 milhões, ele simplesmente vendeu a região para uma concessionária por 6 milhões e 500 mil reais. E é interessante pensar nessa relação do PSDB com as grandes empresas, né? Não são nada raros casos de corrupção envolvendo o atual prefeito, que abre licitações suspeitas e contrata empresas para obras com valores absurdos. Um outro caso foi quando ele e o Dória foram denunciados pelo Ministério Público por beneficiar de forma criminosa uma empresa na organização do Carnaval de 2018 e 2019. Além disso, uma empresa envolvida em esquemas de corrupção no Rio de Janeiro é parceira da Prefeitura de São Paulo, tendo recebido do Covas 343 milhões de reais em 2019. E nesse ano mesmo, 2020, o Covas foi alvo de uma investigação da Polícia Federal por contratar empresas sem licitação. Quando um prefeito contrata uma empresa sem licitação, isso mostra que ele pode estar querendo beneficiar de forma ilegal aquela empresa que ele está contratando, repassando de forma corrupta o dinheiro público para elas. E a mesma coisa foi feita na contratação de uma empresa que concede a Zona Azul. Mais um caso, o Ministério Público também denunciou a prefeitura por corrupção na contratação de empresas de ônibus e exigiu a devolução de 1 bilhão e 800 milhões de reais do dinheiro público. público. O hospital de campanha montado pelo Covas no Anhembi, que teve um custo exageradamente milionário, também foi denunciado pelo Conselho Regional de Medicina por várias irregularidades. O candidato a vice do Covas, Ricardo Nunes, do MDB, também é investigado por possível envolvimento com a máfia de creches. Uma empresa da família dele recebeu R$ 50 mil de creches contratadas pela prefeitura de forma ilegal. Um outro ponto importante a ser analisado é que na campanha do Covas, agora em 2020, metade dos seus patrocinadores são ligados ao setor imobiliário e da construção civil. Obviamente, eles esperam ser beneficiados pelo Covas caso ele seja reeleito. Enquanto seu opositor, o Boulos, tem como uma das suas principais pautas a construção de moradias populares a partir da desapropriação de imóveis abandonados e irregulares. Um outro bom motivo para não votar no Covas é que ele representa um projeto político muito parecido com o do Bolsonaro. Apesar dele e do Dória tentar se mostrar como diferentes do Bolsonaro, o partido dos dois, o PSDB, é um dos que mais tem alinhamento com o governo na Câmara dos Deputados, tendo votado a favor do Bolsonaro em 92% das vezes. Já o partido do Boulos, o PSOL, é o que mais faz oposição ao Bolsonaro. Seguindo o mesmo modo de governar do Bolsonaro, Mourão, Guedes e companhia, Covas e o Dória investem na retirada de direitos dos trabalhadores e na repressão deles quando eles tentam se manifestar contra isso. No final de 2018, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o projeto de reforma da Previdência enviada pelo PSDB, e quando os trabalhadores se manifestaram contra ela, Covas e Dória colocaram a polícia para agredir esses trabalhadores. Aliás, a violência policial contra os trabalhadores, contra os mais pobres, é um negócio que sempre fez parte do modo de governar do PSDB. Dória e o Covas foram eleitos para a prefeitura com esse mesmo projeto. E quando o Dória abandonou a prefeitura para se tornar governador, o Covas ficou responsável por representar ele na prefeitura. Com eles dois, tanto a Polícia Militar quanto a GCM ficaram cada vez mais agressivas, atacando jovens periféricos, moradores de rua, trabalhadores se manifestando por direitos e por aí vai. E a violência do PSDB contra os mais pobres se mostrou também no aumento das reintegrações de posse. Os despejos em São Paulo dobraram durante a pandemia, reafirmando o compromisso do Covas não com a população mais pobre, com a população sem teto, mas sim com os ricos da especulação imobiliária. Já o Boulos defende exatamente o contrário. Por fim, falando de novo sobre o vice do Covas, que é vereador há 8 anos carregando a bandeira do conservador. Ele tem como uma das suas principais lutas impedir o avanço do combate à violência de gênero e sexualidade. Não por acaso, ele próprio é acusado pela esposa de violência doméstica, ameaça. Ah, e um último motivo para não reeleger o Covas é que não dá para esperar resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Você não pode esperar mudança elegendo o PSDB mais uma vez, já sabendo como ele governa. Já o PSOL nunca governou São Paulo. Que tal dar uma chance para essa nova experiência? Esse foi o vídeo de hoje, família. Mais curto, mais objetivo e mais específico. Se você gostou, compartilha aí com Deus e o mundo. Joga no grupo da família, espalha para todo lado. A gente se vê logo mais. Valeu, falou! Daí. Então, esse foi o chavoso da USP. Falou tudo. Eu acho que ele falou 35 motivos para você não votar no Covas. Eu acho que a gente pode encontrar 50 até amanhã. Facinho, sabe? Que 35 é pouco. E é muito prazeroso ouvir um jovem falar disso com tanta tranquilidade, sem medo, sem papas na língua, e o que ele está narrando é exatamente a realidade. Então, só reforça tudo que a gente tem falado aqui nos últimos dias, né? E em relação ao que está aí posto, né? O Dória, governador, o Covas, prefeito, e nada muda, sabe? Então, para se eleger, eles foram atrás do Bolsonaro. Né? Daí todo mundo fugiu do Bolsonaro, agora eles descolaram do Bolsonaro. Sem contar que o PSDB, né? Porque a crítica do Chavoso é bem, bem direta, né? Não só o Dória e o Bruno Covas, mas ao PSDB. O PSDB é um partido covarde, né? A gente já falou disso também, Mas o PSDB é um partido covarde. Ele atiçou toda essa reviravolta, né? Ele é um dos responsáveis pelo golpe, né? Que depois a presidente Dilma, que era eleita de maneira legítima, e já foi tentado tirar, né? Tem toda a história com o Aécio Neves também, que é do PSDB, né? O Aécio que fala que vai matar, faz tráfico de drogas. É a cara do PSDB, sabe? Então, se a gente pega lá atrás já o Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra e todas as pessoas que sempre fizeram parte do PSDB, é essa burguesia, sabe? Essa elite como é a expressão? Ela vem, a hereditariedade dessas pessoas está muito ligada aos bandeirantes, né? E para quem tem ainda os bandeirantes como uma figura histórica, guerreira, né? um desbravador, um herói, um aventureiro, né? Que adentrava a mata, isso é uma coisa que a gente precisa também retirar da nossa cultura coletiva, né? Os bandeirantes eram bandidos, assassinos, eram pessoas da pior espécie, com uma maldade, crueldade sem precedentes, né? Então, os bandeirantes são os homens, né, os carrascos que iniciam todo o genocídio aos povos que viviam nessas terras aqui. Então, para não perder o assunto, né, então, se você olha hoje para esse grande núcleo, né, do PSDB, essa família que paulistana, né, ou paulista, e que sempre esteve no poder e conectado a tudo e a todos, e sempre amando com todos, é desse lugar que a gente vem, desse pensamento bandeirante que está me incomodando, mata todo mundo, tira aqui da frente, daí a gente faz a nossa roça, a gente planta café, aí acaba com tudo, só plantando café. No primeiro foi com cana-de-açúcar, né? Então derruba toda a Mata Atlântica e vamos plantar cana-de-açúcar. Depois derruba tudo e vamos plantar no interior, né? Vamos plantar café. E daí assim vai. E hoje como é que a gente está? Derruba tudo, põe gado e soja. Então, assim, a gente continua ainda dentro do pensamento, sabe? Dentro desse lugar de mando e desmando dessa elite dominadora e que abusa da gente em todos os termos. Então hoje somos grandes produtores de soja para alimentar o gado, para vender para fora, né? Então essa riqueza toda para pesar na bolsa, para dizer o quanto que a gente vale no mundo inteiro, o Brasil exporta carne para o mundo inteiro, o Brasil acaba com o Brasil para exportar grana, carne para o mundo inteiro, e a grana ficar com uma meia dúzia de pessoas. E essa meia dúzia de pessoas que trabalham nesses ambientes, né, são as pessoas que saem por aí corrompendo todo mundo, comprando prefeitos que estão à venda, né? Tipo o Bruno Covas e a maioria dos prefeitos de todo o país. Isso eu não tenho a menor preocupação em afirmar isso, não como uma leviandade, mas por saber, por ter quase 60 anos de idade, ter visto muita coisa de perto acontecer nesse mundo, posso também falar nesse sentido de que, infelizmente, o que seria a organização, a administração pública, né, a gestão pública, isso hoje é uma grande bancada de negócios. E pelo que a gente ouviu aqui do Chavoso, da USP, assim, isso é um eterno fazer negócios, né? A política foi inventada para fazer negócios. Não é, ninguém está ali para cuidar da população, ninguém está ali para olhar para o outro, ninguém está ali para cuidar da saúde. Só vai ser feito alguma coisa, em qualquer sentido, se isso der muito, muito lucro, né? Então, hoje, por exemplo, a gente pode pensar de novo em fazer hidrelétricas, né? A gente pensa que não. E uma pequena parte, né, deve pensar que não, pela consciência ambiental e a destruição que uma hidrelétrica causa. É, mas, para quem faz negócio, construir uma hidrelétrica é um dos lugares muito rentáveis, porque são bilhões que são investidos, e surrupiados e desviados, e a gente paga 3 vezes mais para uma construção de algo que deveria custar menos. E que algo que não deveria nem existir, né? Hoje, com tanta inovação, com tantas tecnologias de geração de energia limpa, né? O Brasil marca muito ainda em não investir isso, mas é uma pena, né? Porque se a gente pensar no que a gente já investiu, né? Pensando em energia, no petróleo, perfuração, já falei disso também, perfuração no oceano, toda tecnologia, toda engenharia, né, todos os estudos, descobertas, evoluções nesse sentido, da extração de petróleo, né, em profundidades significativas, toda essa tecnologia brasileira foi vendida, foi dada. Então, ninguém está preocupado com o país, com a cultura do país, com a independência do país, né? Somos ainda colônias de vários países. E cada hora a gente fica refém na mão de um. Então a gente hoje é colônia digital e tecnológica da Espanha, da Itália, a gente tem colônia da. A gente é colônia do Canadá, explora o Brasil, explora minério. A gente é colônia de quase o mundo inteiro que vem aqui, corrompem os políticos, né? Então compram os políticos, como políticos do PSDB e de vários outros partidos que a gente tem aí. Compram esses caras, fazem essas negociatas e ganham muito dinheiro, levam muito dinheiro daqui, porque tudo é feito de maneira a que a população, o país, né, o bem, o que é público, a natureza, seja toda devastada, destruída, e que não sobre nada, não sobra nenhum responsável, nenhum diretor de uma empresa dessa, quando eles sugam tudo o que tem para sugar, e daí vão embora, não tem ninguém para responder sobre isso. E acho que a gente precisava pensar mais nisso. Como começar a agir no intuito de buscar uma liberdade em relação ao resto do mundo. O Brasil é um país livre, um país grande, um país de paz, que busca sempre a harmonia com todos os povos. O Brasil é formado de gente do mundo todo, então o mundo inteiro está aqui representado, mas é fundamental que o Brasil se torne um país independente e um país livre, economicamente, politicamente, sabe? Não permitir nunca mais que um país estrangeiro, seja os americanos ou qualquer outro país, venha aqui nos espionar, gravar as conversas e usar isso contra nós mesmos, desestabilizar o país a partir de informações privilegiadas e obtidas de maneira muito, mas muito irregular. Então, fica aí mais esse papo de hoje para a gente refletir sobre todas essas coisas. Então, é importante a gente pensar, sabe? Você pode ter um voto amanhã pensando que você não quer votar, né, no candidato porque ele é de esquerda, é radical, é isso ou aquilo. Mas olhe bem para o Boulos e veja que ele é bem, bem equilibrado nos seus pensamentos. É uma pessoa de classe média, é filho de médicos. Ele passou a vida toda dele trabalhando em ações, né, significativas da existência, ligadas à moradia. É uma pessoa que tem bastante conhecimento, não é um aventureiro, não é um russomano da vida, sabe? Está ao lado de uma pessoa com maturidade, inteligência, capacidade, sensibilidade, e já provou isso sendo prefeito de São Paulo, a melhor prefeito que São Paulo já teve. Então, Erundina, sabe, junto. Existem muitas outras figuras bem importantes que estão ligadas a isso. Mas o mais importante mesmo, mesmo que a gente consiga que quem ainda pensa em votar no Covas possa, por algum motivo, mudar de opinião até amanhã. Então, pensa um pouco nisso, reflita sobre isso e veja o que você quer para a sua vida. Não vote contra a figura, não vote no estereótipo, não vote no que você vê e que você ouve ou que você lê em todas as fake news que chegam para você, que você nem sabe quem está te mandando isso e você acredita como certo, né? Pesquisa um pouco mais, dê uma olhada a fundo e tome uma decisão para uma vida melhor para todos. Eu acho que é o que a gente tem que começar a pensar na votação, no nosso dia a dia, trabalhar mais o respeito, mais a amizade e o amor. Se a gente faz o que faz com amor, né, com sinceridade, com verdade, mesmo que ele saia incompleto, atravessado e aos poucos vá se aprimorando, a gente está aqui tentando fazer isso. Fazer um programa com amor, com um entendimento de relação respeitosa. E eu convido vocês a participarem e contribuir com isso. E para falar do amor, eu vou pedir para o Max, invadindo um pouco o horário, para ele soltar uma música que fala de amor. E vocês fiquem aí e prestem atenção na letra. Um beijo grande, Caco Guirado. Esse é o Fala Comigo. Fala Comigo, Vila Anglo. Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Yeah. Rádio TV Mundo Novo.